嫌いになれない、でも十分じゃない、いつでも自分のこと一番見えない。くじけそうになったら涙を、風が連れ去ってくれるよ。宇宙の瞳から溢れ出す光が包んでくれるよ。魔法のジュエル、欲しいものは夢よりかすんで見えるけれど、嫌いになれない、でも十分じゃない、抱えた想いを信じて鋼のウォール突き抜けるか、中身 no meio de um filme de terror barato. Você quer muito ajudar, não quer? Uhum. O Segredo de Priscila. Versão brasileira, Gota Mágica, São Paulo. Está com um pouco de febre. Minha mágica só cura ferimentos e arranhões. Portanto, cuide-se. Eu me cuidarei, amigas. Marine, Anne. Um tempo, Ascot! Pare, Ascot! Quer se acalmar? Afaga! Não podemos deixar você ir. Sinto muito. Sai da frente. Eu sei que você quer ajudar, mas desta vez não. Caldina, as guerreiras mágicas, elas já me salvaram uma vez. Eu sempre fui uma pessoa sozinha. E aquelas três me deram uma esperança. Agora é minha vez de ajudá-las. Ascot. Aqui. Me apaixonei pela Marine. E se alguma coisa acontecer a ela, eu nunca vou me perdoar por não ir salvá-la. Eu já segui ordens de Zagar e feri muita gente. Inclusive as guerreiras mágicas, que eu pensei que fossem inimigas. E se a princesa não tivesse ressuscitado todo mundo, Eu teria matado a Priscila. E eu não quero cometer o mesmo erro. Espere, Ascuti! Marine, querida Marine, Priscila. Ouça, Guru Clef. Eu estou prestes a recriar a espada de Lucy. Sem usar poderes extraordinários, Priscila, será impossível recriar uma arma feita de escudo. A sua alma terá que se alinhar com a de Lucy e as duas se tornarem apenas uma. E mesmo que consigam, ainda existe o risco de vocês perderem suas vidas. Eu percebi isso. Clef, eu quero fazer isso por minha irmã, Priscila. Se minha irmã realmente tivesse sido ressuscitada, eu sei que ela faria o mesmo por mim. Eu também sou uma forjadora de espadas. Eu posso não ter a capacidade de criar armas do escudo, mas posso muito bem recopiá-las. Ora, Priscila. Guru Clef, eu quero agradecer muito, muito mesmo por me deixar aqui como Priscila. Mesmo assim, me agradece. Mesmo que a princesa Esmeralda não tenha tido tempo de reviver sua querida irmã, mesmo assim me agradece. Morrer como morreu. Foi escolha exclusivamente dela. Sua morte não foi culpa de Ascot. E se ele souber que ela não pôde ser revivida, ele ficará muito triste e jamais poderá sorrir novamente. O mesmo acontecerá com as guerreiras mágicas. Se elas souberem que Priscila está mesmo morta, seus dias em Zephyr passarão a ser terríveis. Elas vieram para cumprir uma missão em Zephyr. Vieram eliminar a princesa Esmeralda. E se soubessem que indiretamente causaram a morte de um outro inocente, ficariam arrasadas. Seria cruel. Assim que você chegou ao castelo, eu pensei mesmo que fosse sua irmã. Pensei que ela tivesse retornado. Éramos gêmeas idênticas, realmente muito, muito parecidas. Nossos olhos, cor de cabelos, formato do rosto, enfim, tudo igual. Exceto por um item. Minha marca de nascença, Priscila, não tinha uma. Recrie a espada, mas prometa que vai voltar. Eu prometo. Afinal, qual o seu verdadeiro nome? Meu nome é Priscila. A ferreira de Zephyr, Priscila. Clef, minha irmã, antes de morrer, me disse que estava apaixonada por você. Como é? O que foi que você disse? Nada, Clef. Eu não disse nada. Mocona! Estava preocupado comigo? Você sabia que eu não era Priscila, não é? Eu sou uma boba, mas o segredo tem que ficar entre nós dois, está bem? É incrível. Priscila e eu fomos parecidas até mesmo na hora de escolher alguém. Obrigada, Mocona. Obrigada. Eu prometo que vou salvar você. Lantis! Lantis, onde você está? Imagine, onde será que ele se meteu, Lantis? Puxa vida, você é tão grande, como pode ser tão difícil te encontrar? Priscila? Qual o problema? Você chorou? É. Esqueça, não é nada. Ocona! E então, você está pronta, minha amiga? Você realmente quer passar por tudo isso? É que pode ser muito perigoso. Você tem certeza mesmo? Eu escolhi entrar nessa batalha. Já tomei a minha decisão. Eu quero lutar ao lado do meu gênio Rei Yard, além da Marine e da Anne. Thank you. pois em breve estará lutando contra si mesma. Mas lembre-se sempre de confiar em você. Aqui em Zephyr, o coração é que determina tudo. Continue rezando. Não importa o que aconteça, não hesite. Para Zephyr. Mas se não estivéssemos juntas naquele momento, talvez não tivéssemos sido trazidas para cá nem da primeira vez. Se não estivéssemos juntas no mesmo lugar, ao mesmo tempo, o que teria acontecido? Nós lutamos muito. Éramos estranhas até virmos para cá. Mas por que ficamos juntas e lutamos como um time chegando tão longe? Tudo isso porque nos mantivemos juntas e batalhamos até podermos voltar para casa. O que teria acontecido se não nos mantivéssemos unidas? Marine e Anne são minhas melhores amigas e fomos capazes de lutar até o final porque formamos essa equipe. Mas se Marine e Anne não existissem, o que teria acontecido? Nova! Se elas não existissem, talvez você não sofresse tanto. Está errada. Foi duro, é verdade, mas foi minha decisão ir avante com isso. Elas não tiveram nada a ver com isso. Mas foi muito duro e terrivelmente doloroso. É que... Ouça. Você não acha que teria evitado muito sofrimento se não tivesse vindo para Zephyr? Se não fosse convocada, teria evitado todo esse sofrimento. Nós três acabamos dando conta do recado. E quanto a ele? Você acabou matando ele, não matou? Isso foi horrível e muito triste. Você não queria ter feito isso, queria? Eu pensei que estivesse fazendo a coisa certa. Mas porque não sabia do verdadeiro motivo para o qual tínhamos sido convocadas. Como eu podia adivinhar que ele pudesse estar sacrificando a si mesmo? Não. Você não podia saber. Mas isso não muda o que você fez. Já tá andando, Yone? Princesa Esmeralda! É. Ela também. Você a matou também. Aliás, vocês três. Princesa Esmeralda! Isso foi horrível também. Realmente muito triste. Por favor. voltar para um ideal que nunca foi o seu. E mexeu com você para sempre. A princesa Esmeralda fez isso com você. Pobre Lucy. Ela acabou tentando seu coração gentil. Foi tudo culpa dela. Aquela princesa a chamou até aqui e causou todo esse sofrimento. Lucy, ouça. Afinal, por que você tinha que lutar para salvar um planeta que era dela? Princesa Esmeralda, Zephyr. Lucy, de uma vez por todas, esqueça de Zephyr. Vamos nos divertir. Abra mão de tudo. Vamos brincar. Lucy, eu realmente gosto de você. E não preciso mais de ninguém. Venha, Lucy. Venha para mim. 次々と現れる思いで、その中の海ちゃんと風ちゃんが私を責める。どうして一緒に戦うって離れ離れにならないって約束したじゃないか。マジックナイトレイヤース、光と引き裂かれた友情、絶対見てね。 絶対見るのよ。